Chan CDs, o Moral de Uibaí. Aí o coração vem do vaqueiro, não aguenta não. Simbora, meus vaqueiros! Isso é saborear. Hoje eu acordei com um pressentimento, ouvindo meu cavalo relinchando ao vento. Quando ela chegou, avisou, já sabe da gente. Até meu boi mais bravo se rendeu pra ela. Quando olha pra ponteira e vê o sorriso dela, matuto apaixonado, vai abrir a cancela. Sou vaqueiro, sou da roça, sou matuto e uso bota. Ela vem da cidade, mas isso não importa. Convidei pra entrar, ela ficou. Fugindo pra cidade, ela nunca mais voltou. Matuto e uso bota. Ela vem da cidade, mas isso não importa. Convidei pra entrar, ela ficou. Fugindo pra cidade, ela nunca mais voltou. E pra cantar comigo, eu chamo ele, meu parceiro Tarcísio do Acordeão. Chega mais, meu vaqueiro. Isso é porra, saborear e Tarcísio do Acordeão cantando pra vaqueira. Ouvindo meu cavalo relinchando ao vento. Quando ela chegou, ele avisou, já sabe da gente. Até o boi mais bravo se rendeu pra ela. Quando olhei pra ponteira e o sorriso dela, batuto apaixonado, vai abrir a cancela.